mais de 10 mil satanistas dobraram seus joelhos. Mais de 10 mil satanistas em um ginásio, todos adorando ao diabo. Enquanto Jesus não vem, pessoas seguem uma seita satânica. Ó Senhor, purifica essas almas desviadas de sua doutrina. Guie seus servos pelo caminho da verdade, que é a tua palavra. Que sua vossa vontade seja feita, assim na terra como no céu. Enquanto Jesus não vem, a rota decapita. Enquanto Jesus não vem, o choque abate vidas. Deporte, escraviza, condena, pena de morte. Carrascos, opacos, civil, Gepar, roca e um bop. Coquetel, molotov, bombas são jogadas. No banho de sol, joga o manto. Mete o chucho no parasita. Pedofilia, seita satânica, é o pai que molesta. Covardia, o pastor que arranca a grana da favela. Os olhos de Deus não tem vendas, aqui se faz, aqui se paga. Olho no olho, dente por dente, pente por pente, bala por bala, pela culata e é sepulcro, óbito, caixão lacrado. Enquanto Jesus não vem, o mundo tá um holocausto. Onde o pai é madrasta, joga a pilha no quinto andar. Onde o nosso Deus cria e a porra da polícia mata. Onde a mãe aborta o filho, onde o negro é escravizado. Onde o câncer e a AIDS mata branco, pretos e mulatos. Há males que vem pra bem, quem canta os males espanta. Pois eu canto um cântico aonde eu canto, sem almejar a fama. Suicida, homicida, delinquente, manico, promotor, PM, juízes não vão passar batido. A lei de Deus é justa, Deus é Deus e pronto. Enquanto Jesus não vem, com ele a gente vamos. Os pingarrunhos, chave de cadeia, os anticristo. Enquanto Jesus não vem, estão todos perdidos. Enquanto Jesus não vem, cabeças são decepadas. Enquanto Jesus não vem, pessoas são metralhadas. Enquanto Jesus não vem, crianças são molestadas. Enquanto Jesus não vem, a rota mata, mata. Enquanto Jesus não vem, vítimas decapitadas. Enquanto Jesus não vem, a raça negra é deportada. Enquanto Jesus não vem, pessoas são carbonizadas. Enquanto Jesus não vem, a rota mata, mata. Enquanto Jesus não vem, tem quebra-cabeça pra costurar. Sobe rodando esse Jeepar, programados pra matar. De traca, Glock, matraca, outro caixão que lacra. Mortes antecipadas, crianças são molestadas. Eu sinto arrastada, da sacada arremessada. 40 homicídios pra um só psicopata. Pai que esquarteja o filho, espalha mal em rodoviárias. Mãe que abandona filho recém na enxurrada. Continuam cometendo, irmão, o crime da mala. Continuam cometendo do tráfico de órgãos na quebrada. Enquanto Jesus não vem, a carta bomba é deflagrada. Enquanto Jesus não vem, a raça negra é deportada. Enquanto Jesus não vem, tem mais Tim Lopes na espada. Enquanto Jesus não vem, catrovelas e um caixão que lacra. 4 anos de idade, pele bituca, queimada, trancada. Há 7 dias sem banho, comida, luz ou água. Jovens são dopadas, depois amolestadas. Pedofilia em alta com futuro da pátria. Restos mortais encontrados por em saco de lixo. Enquanto Jesus não vem, a droga põe mais um feto no vidro. Apenas 6 meses de idade intoxicada. Consagrado, leite da mãe, amamentada. Enquanto Jesus não vem, pessoas são picotadas. Enquanto Jesus não vem, 4 velas e um caixão que lacra. Enquanto Jesus não vem, cabeças são decepadas. Enquanto Jesus não vem, pessoas são metralhadas. Enquanto Jesus não vem, crianças são molestadas. Enquanto Jesus não vem, a rota mata, mata. Enquanto Jesus não vem, vítimas decapitadas. Enquanto Jesus não vem, a raça negra é deportada. Enquanto Jesus não vem, pessoas são carbonizadas. Enquanto Jesus não vem, a rota mata, mata. Ó Senhor, sei que tu és sublime e tem o controle e o domínio de tudo. Mas nesta hora eu ouso entrar em tua presença, que é santa, magnífica e poderosa. E nesta oração, a tua palavra relata, no livro do Apocalipse, o fim dos tempos, a besta e também os falsos profetas, que mente e engana o povo com feitiçarias, idolatria, macumbaria, homossexualismo. E ainda distorce a tua palavra pregando doutrina de homens. Deus, eu não me conformo com essa hipocrisia. Alguns usando a batina, eu usando criança para fazer pedofilia. os Zé Povinho que abusam de suas autoridades. Enquanto Jesus não vem, o mundo se perde na ilusão e na iniquidade. E Satanás agindo discretamente, induzindo a sociedade. Mas tudo bem, Jesus Cristo vai voltar. E o diabo e seus demônios e seus seguidores será lançado no fogo do inferno. Amém, Senhor. Amém.